agora é lei. A inclusão do tipo sanguíneo e do fator RH dos alunos das escolas públicas e privadas do Estado deverão constar em suas fichas de matrícula e nas cadernetas escolares, de acordo com a Lei 6.683, de 2014. As instituições de ensino deverão exigir resultados de exames que comprovem essas informações. Autor do texto, o deputado Átila Nunes, do PSL, conta que a lei poderá agilizar o atendimento a estudantes feridos. Com informações de Vanessa Schumacher, reportagem Boana Rosa.